Buenas tardes, señoría. Gol 1805, decola os 50, controle agora 119, decimal 35, bom voo. Obrigado. Olha, gol 805, contato radar, submantenido 370, sai da PUC. Da PUC, sobra 7638 na Vila. Imativo, está autorizado no final LS, reporte estabilizado no curso localizador. 3839 Gol no 805, chame Recife, frequência 126.85. 126.85, gol no 805. Está pedindo visual 3891. 3891 no completo final LS, chame a torre 186. 2000. Sensador 3891, visual. 3891, boa noite, cheque trem. Sim, vai sair travado. Então, 3891, já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus com 12 nós. Pouso 3891. Controle de Salvador, boa noite, gol no 896, informação Bravo. Boa noite, gol no 896, chegada Mari, desça para 2000 pés, ajuste altímetro no 0 no meia. Está autorizado sinal LS, reporte localizador. 2000 no 0 no meia, autorizado LS, gol no 896. Nada presente com 896? ITAP está autorizado no 896. ITAP direto, vou no 896. Tá. Então 3891 no solo ao 59, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa e Juliette, portão 08. Prosseguindo táxi na sua escuta pro Alfa e Juliette 08, 3890. Boa noite, Salvador, Webjet 5897, passando 220. Jet 5897, identifique, chegada a Mari, desse mantém o nível 060. 60 na maré, Web 5897. 250 nós, Webjet 5897. 250, ok. Salvador, boa noite, Europa Zero e Sport. Europa Zero 84, boa noite. Flight level 350 to Madrid, ready to copy. Ready to copy, Europa Zero e Sport. Europa 084 clear to Madrid, flight level 350 via Puka and Zipar after upper risk 10 until Romeo Echo Charlie after upper Bravo 623 until Fox November Oscar, then upper November 857 until Neura after upper your flight plan road. Departure from runway 10 after left turn, Puka departure and Zipar transition, Salvador departure frequency 119.35 and the scope code is 5015. Europa Zero, esto es clear to Madrid, vaya level 350, Puka departure, Zipar transition, upper Whiskey 10, Romeo Echo Charlie, upper Bravo 623, to Fox November Oscar, upper November 857, to Lanzarote, check that. Frequency 119.35.5015. Okay, this clock is 5015, after upper November 857, fly to, direct to Neura, and then record your flight plan road, okay? Okay, squawk 5015, after upper November 857 to Neura. Europa 04. That's correct, come back ready for pushback and start up, Europa 084. Okay, I'll call you for setup. Jet 5897 para indicada? 250 nós, Web 5897. Azul 062, vetoração para sequenciamento, curva direita e vou indo para 050, azul 4062. Direita 050, 4062. Objeto 5897, desse mantenha o nível 050. 09, vai cruzando 200, autorizado até o 150, com a informação Bravo. 5809, ação de identificação, desse mantenha nível de voo 080, chegada Mari. Identificou, desce ao 080 na Mari, Web 5897, desse mantém o nível 050. 50 Web, 5897. 3520, desse mantém o nível 060. Desse mantém o 060, 3520. Objeto 5897, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010. Limite localizador, ao cruzar uma centena, reduz para 2 a 0 nós, 5897. 8897, esquerda 010, limite ao Loca, cruzar na centena, 210, nós. Azul Pantera 62, desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no meio. 2.462. Objeto 5897, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no meio. 3.000 no 0 no meio, web 5897. Tá 3520, desça mantém o nível 050. 050, 3520. Objeto 5809, desça mantém o nível 060. 060, web 5809. Gol no 896, 2.6 para externa, autorizado final LS, torre no 8612. 8.6, obrigado, boa noite. Boa noite. Azul Patrulha 062, está autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Autorizado LS, reporta localizador, 4062. 6, boa noite, final da 10, confirme embaixado travado, visual. Relativo. Gol no 896, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, com 13 nós. Livre pouso 10, gol no 896. Europa 084, cleared, pushback and setup, come back ready for taxiing. Clear the pushback and setup, we'll call you for taxi, Europa 084. Azul 4062 para interceptar o localizador, curva à direita na proa 060, reporte estabilizado. 5897 para interceptar o localizador, direita proa 060, reporte estabilizado. 60, proa que já é estabilizado, é. Ed. 5897 desça para 2.000 pés, ajuste altímetro no 0 no meio. 2.000 no 0 no meio, Ed, 5897. Tá, 3520, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no meio. 3.000 pés, 1.0 no meio, até 3520. Tá 3520, redução para 210 nós. 210 Nelson, 3520. Webjet 5809, desça para o nível 050 e reduza para 210 nós. 050 com 210, web 5809. LS 4062. 062, 3 milhas para externo, torre 1862. 76, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Objeto 5897, está autorizado o sinal LS, reporte FUI LS. Acusará o web. Salvador, boa noite, azul 4062, 7 milhas, baixar travado. Azul 4062, tráfego avistado, continua aproximação, aguardando informação de pista livre. 62. Oi, na proa 030, limite ao localizador. Esquerda 030, limite ao localizador, dando 3520. Medusa para 1709, Stan 3520. Medusa para 1709, Stan 3520. Antes da taxiway Juliette. Direita na sua escuta, reporta na Alfa, reporta na Alfa Juliette, voo no 896. V520 vai seguir o tráfego que está à sua posição 1 hora, 5 milhas, estabilizado já no localizador, passando 6 mil em descida para 2 mil pés, um Boeing 737-300 da Webjet. Afirmativo, temos o tráfego no visual, né? 3520. Jet 5809 desça para 4 mil pés, altímetro 1016. 4 mil com 1016, Web 5809. Copia ou solicita o 21? Não, copia, não tem problema. Voo no 714, autorizado Aracaju, nível 230, decolagem, pista 10, após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju, o controle 1935, aciona 5023. Motivo, conforme Aracaju 230, decolando da 10, com a primeira curva à esquerda. E a Puca, transição Aracaju, 1935, controle de saída, 023, gol. Correto, chama pronto no 04, gol no 714. Chama lá. Na velocidade de aproximação, aguarde transferência, 3520. Ativo descendo para 2000, chama lá. Fazendo transferência, 3520. Objeto 5897, chama a torre, 1-1-8-6-12. 18-6, boa noite, bom domingo. Obrigado, bom pouso. Obrigado. Boa noite, Salvador, Webjet 5897, em aproximação para 10. Webjet 5897, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão 10. Aguarda, Web. Webjet 3906, reduzindo Web 5809. Azul 4062 no solo aos 17, libera a direita, na minha escuta, prossegue táxi Alfa e reporta antes da taxiway Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 4062. O gol 1896, prossegue Alfa e Índia, portão 03. Alfa e Índia 06, 1896. 2 Salvador, muito bom dia, tá 3520 no localizador. Então, 3520, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguardando informação de pista livre. Segue aguardando pista livre, tá? 3520. Webjet 5897, baixou e travou? Baixar, travado, avistando. Ciente, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, com 13 nós, Web 5897. Livre, pouso Web. Reduza para velocidade de aproximação, reporte estabilizado. Reduz e reporta Web 5809. Salvador Europa, Ciro e Forra e Fortaxi.